que eu passei não se platine. Sempre persisti, às vezes fico meio triste andando por aí. Mas nada abala o meu QI. Vou prosseguir, enfim. Nunca desisti da experiência que eu passei, lance pra ti. Sempre persisti, às vezes fico meio triste andando por aí. Mas nada abala o meu QI. Vou cantando assim. Piso em buraco, andando na ladeira. Sinto a frieza, lágrima, tristeza. Favela é fortaleza, nela eu me inspiro. Vários tetos de vidro, só quem quer cria inimigo, assassino. Uma alcateia por dia, tem que ser zica. Dando orgulho pra Dona Maria. Foco no progresso, mente sempre ativa. Ligeira com as cobras, sem pisar em armadilha. A fumaça da fogueira vai poluindo o ar. Mas agradeço a Deus por eu respirar. Quem vai te apunhalar? Quem vai te salvar? Se o barco à deriva tá prestes a afundar. Não devo confiar nem na minha sombra. Não devo me igualar a ria, minha lombra. Sei que tudo nessa vida tem suas consequências. Antes de fazer, reflita, não se esqueça. Puxa fundo, vai morrer. Seguindo, desviando dos espinhos, chutando todas as pedras que encontro no caminho. Brindo com meu vinho, celebrando a vida, porque sempre machuca dolorosa despedida. CDM nativa, CDM avisa, CDM convida, CDM abriga, CDM ajuda, sua mente vazia, CDM é zica, CDM é o que liga. Como arco-íris colorindo o céu, mano, muita gente pensando que tá mel, esperando sentado, dormindo acordado. Zé Mané tá lascado na mira do diabo, bebendo que dê louco, morto vivo da matina, ferrado com cirrose, morrendo de pinga. Se atente que o sol brilha em cada esquina que cê vira, é uma oportunidade, uma nova vida. Nunca desisti da experiência que eu passei, lanço pra ti. Sempre persisti, às vezes fico meio triste andando por aí. Mas nada abala o meu QI. Vou prosseguir, enfim. Nunca desisti da experiência que eu passei, lanço pra ti. Sempre persisti, às vezes fico meio triste andando por aí. Mas nada abala o meu QI. Vou cantando assim.